Vamos quebrar um pouquinho o ritmo do noticiário, até porque, né, hoje é caminhão, caminhão, caminhão, caminhão. Esse é o foco realmente do interesse, inclusive, né, a necessidade de informação das pessoas. Vamos falar de um tema que vem ganhando destaque aqui no Brasil, né? Você até me falava aqui que nos últimos 25 anos, né, nos últimos anos aí vem ganhando uma expansão, a chamada constelação familiar. O que é essa constelação, esse método terapêutico? A constelação familiar é um método terapêutico aonde o constelador, o facilitador, ele vai olhar para as dificuldades que a pessoa enfrenta no dia a dia para tornar a vida dela mais fácil. Normalmente nós atendemos pessoas que têm problemas de relacionamento, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, mas também olhamos para questões de saúde, a saúde emocional da pessoa que, por sua vez, tem traumas relacionados ao sistema familiar, aos pais, avós, bisavós, e essa pessoa começa a repetir padrões no seu dia a dia, nos seus novos relacionamentos, em virtude de situações que aconteceram lá no sistema familiar. Através do método, nós podemos olhar para o que aconteceu e deixar isso na época que aconteceu, tornando a vida um pouco mais fácil e tornando a vida mais produtiva, né? Então, eu tenho muitos clientes que depois da constelação relatam que puderam olhar para a sua própria vida sem tantas dores, sem tantas queixas, sem tantos problemas. Pois é, né? Porque essa questão até você colocou aí que muitas vezes a pessoa reproduz padrões, né, que aconteceram na família à medida que ela foi crescendo ali. Muitos dos traumas, inclusive, que as pessoas carregam vêm dessa época de infância, adolescência, nesse relacionamento com os pais e familiares? Exato. Nós olhamos para todo o contexto da pessoa, da família da pessoa. Muitas vezes as perguntas que são feitas é o que aconteceu com o seu pai? O que aconteceu com a sua mãe? E no transcorrer da história, nós visualizamos que a pessoa está repetindo exatamente a história de um dos genitores. Eu brinco sempre que é numa versão moderna, atualizada para os anos atuais, mas a pessoa começa a repetir um padrão de relacionamento da mãe, da mesma forma com que a mãe se relacionava com o pai. Ou a mulher muitas vezes olha para o marido e escolhe um marido com o mesmo perfil do pai. E ela muitas vezes não se dá conta disso. E quando ela olha para o pai, ela consegue, a gente fala, olhar para o pai, reverenciar o pai como ele foi, sem julgamentos e sem questionamentos, ela consegue olhar para frente e ver o próprio marido e não mais ver o pai. Então, nós falamos que nós, muitas vezes, somos adultos e temos a nossa criança agindo no lugar do adulto, né? Então, agimos, sim, com responsabilidade e tudo mais, mas quando alguma questão emocional se apresenta, agimos como criança. Então, através da constelação, nós nos colocamos novamente como adultos e olhamos para a vida através disso e para as dificuldades, enfrentando ela como adulto, né? Então, os traumas que acontecem, as relações que acontecem lá na infância, sim, elas nos apresentam novamente na vida adulta. Pois é, e até, né, isso reforça a necessidade aí de que os pais, né, tenham atenção naquilo que eles estão ensinando, que estão dando como exemplo até para os filhos, né, ali no ambiente do lar. Essa técnica, esse método, ele existe, qual que é a origem até desse método? Sim, o criador das constelações familiares é um alemão chamado Bert Hellinger. Ele tem 93 anos de idade. Ele ainda faz cursos e workshops pelo mundo inteiro. E o Bert Hellinger, ele era missionário e depois ele foi estudar várias áreas da psicologia, até que ele se deparou com um método totalmente diferente, né, há 45 a 50 anos atrás, mais ou menos, e ele foi difundindo isso e agora tomou uma proporção muito grande, inclusive que nós temos vários cursos para introduzir essa postura sistema no cotidiano. Né? Então, muitas vezes a pessoa quer aprender uma nova forma de se relacionar com os seus filhos, né, como você falou, dar novos exemplos, novas direções para os seus filhos, e as pessoas nos procuram para aprender uma nova forma de vida. Né? Então, o Bert Hellinger, ele trouxe realmente uma grande transformação prática para a nossa vida. Então, você não precisa ser constelador para que você possa olhar para as suas relações e identificar aquilo que pode ser melhorado. Eu, Ana Paula, sempre falo que a mudança começa comigo. Não adianta eu exigir do meu pai e da minha mãe coisas que eles não puderam me dar. Eu tenho que olhar e entender que aquilo que eles me deram foi suficiente para que eu possa também repassar para os meus filhos aquilo que é importante. Porque se eu ficar na exigência do que eu não recebi, eu não consigo olhar para aquilo que eu já recebi. Né? Então, é uma postura que é como nós olhamos para os nossos pais, como nós nos relacionamos com o nosso sistema familiar. Muitas vezes a pessoa fala, eu não quero receber absolutamente nada do meu sistema, não quero receber nada dos meus pais, não quero contato, não quero nada do que eles tenham. E isso gera uma debilidade nas relações da pessoa. E muitas pessoas me procuram com dificuldades de trabalho, dificuldades financeiras. E quando eu pergunto o que aconteceu com seus pais, é como se nós não pudéssemos ter prosperidade, sucesso, saúde, sem a gente olhar para aquilo que nos dá força, que é nosso pai e a nossa mãe. E vamos até divulgar aqui, porque além do atendimento individual, vocês fazem atividades de grupos, atividades de esclarecimento semanalmente aqui na cidade? Exatamente. Nós temos um grupo fixo toda segunda e quarta, segundas-feiras e quartas-feiras, às 19h30. É aberto ao público, qualquer pessoa pode vir. A gente sempre sugere que sejam pessoas acima de 15 anos de idade, né, pela compreensão. Então, a partir dos 15 anos podem participar. E é aberto ao público, não é necessário agendar. Nós temos uma contribuição de R$10 para assistir, para manutenção do nosso espaço. Mas para ser atendido é necessário agendar. Para assistir, não. Então, qualquer pessoa que se interesse pelo tema, tenha dúvidas, queira resolver os seus conflitos desta forma, pode nos procurar. Nós temos no Arion Saúde Integrativa outras técnicas também, né, de complementação e apoio emocional. Pois é, a gente percebe que, inclusive, né, muitos dos problemas que as pessoas relatam hoje, né, são justamente de questão emocional, né, que acabam atrapalhando a vida como um todo, enfim. Mais do que nunca, aquele ditado que diz, né, o corpo são, mente sã, segue em vigência cada vez maior até. Exatamente. Muitas vezes os aspectos emocionais, eles somatizam no nosso corpo através das doenças. E a gente às vezes não sabe de onde elas surgiram, o porquê nós fomos escolhidos para ter determinadas situações, mas através da constelação, da microfisioterapia, da própria psicologia, nós conseguimos levar o cliente a um bom resultado de consciência. Esse é o nosso maior desafio, que as pessoas tenham consciência daquilo que elas estão vivendo, porque só através da consciência que nós conseguimos mudar os nossos padrões, né? Então, o nosso trabalho é todo voltado para essa questão emocional e para esse desenvolvimento de cada um. Endereço e contato para quem está nos ouvindo agora e tem interesse no assunto. Sim, nosso endereço é na Avenida Pedro Basso, a avenida mais bonita da cidade, 363, e o telefone de contato para informações é 99127-9020. Pode falar direto comigo. Vou repetir aqui o número, então, para você anotar, né, 99127-9020, né, contato direto com a Ana Paula Nogaroli, ela que é consteladora familiar no Arion Saúde Integrativa, e muito obrigado pela participação aqui muito na RCI nesta manhã. Muito obrigada e um bom dia e bom final de semana a todos.